No início da noite de domingo, por volta de 20 horas e 47 minutos, mais uma vez deslocamento de bombeiros e policiais num local de tentativa de homicídio. O atendimento era destinado a uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo na Avenida Felipe Vancher, nas proximidades da esquina com a Rua Mato Grosso, no local conhecido como Vila Yolanda. Segundo o que é apurado no local pelos bombeiros, a vítima já havia sido socorrida por um parente para o pronto-socorro do Hospital Municipal, com um ferimento apenas nas costas. No local ficou um Fiat Stilo, com placas da cidade de Itaquaquecetuba, São Paulo. Do lado do motorista, junto à porta traseira, próximo à coluna, pelo menos 16 disparos de pistola calibre 9mm. Os tiros, segundo testemunhas que colocaram no papel esta informação, teriam sido efetuados por Jonathan Luiz da Silva, de 28 anos, conhecido pelo apelido de Pistão. Ele teria parado em frente à residência a bordo de um cadete de cor prata e efetuado os disparos com a pistola para o lado de fora do veículo em direção à vítima. Ele estava no estilo, onde também estava o seu filho de aproximadamente 2 anos. A esposa, que deveria sentar no banco do carona ao lado do motorista, ainda fechava o portão da residência quando os disparos começaram. Percebendo que poderia ser atingido o filho e a esposa, o indivíduo identificado como Maikei Thiago desceu do veículo e correu em direção à Avenida Paraná. Foi perseguido pelos atiradores, que dispararam mais vezes, mas apenas conseguiram acertar um tiro na altura das suas costas. Ele foi socorrido por um parente e levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal em estado grave. Até o presente momento, não foi possível para a equipe médica do Hospital Municipal fazer a cirurgia, pois depende de exames complementares para tentar identificar a localização do projétil. Policiais civis do GDE realizaram na noite de ontem buscas pelo indivíduo que é apontado como autor dos disparos, mas não lograram êxito em localizá-lo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.